objeto 6746, ser identificação, autorizado de chegada à mar e desse mantém o 060. No 476 desce via para 2000 pés, o ajuste 1013, reporte localizador. Via 2013, reporte localizador, 476. 46746 desce via para 2000 pés, ajuste 1013. 2674000, confirma indicada. 250. Objeto 6746, reduza para 2209. 2209, UF6746. Objeto 6746, inicie redução para 1809, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 1809, UF6746. No 476 estabilizado? Acabou de estabilizar, senhorita, no VARROC, no localizador. Está visual com a 10. Gente, completo final, torre 118,6 com pouso. 18,62, igual no 476. Boa semana. Salvador, muito bom dia, igual no 476. Passa dona, visual com a 10. 476, bom dia, porta no externo, baixado travado. Pode dar sim pra baixar travado, 476. 476, desça para 2 mil pés, ajuste 1013, livre LS, reporte estabilizado. Agora estabilizado, S-746. Externo baixado travado, 476. 476, pouso autorizado, pista 10, então uma centena 79. Autorizado pouso 10, Gonon 476. Correio voo 1897, POC 10, puxa o planeta. Cruzado, se der que só nasce no táxi 1897. Vai para uma táxi 187. Objeto 6746, completo final, aguardando transferência de comunicações. Objeto 6746, chame torre, 1286. 1286, Samara Torre, UF-1386. Boa noite. Alô, Salvador, UF-1386, aproximação para o Rodrigo. 6746, aposto no estado baixado travado, ótimo, travei 13. Aqui é sério, companheiro. 76 no solo 50, libera a direita, taxi V Alfa, pátio 3, eu posso estar ingresso no pátio principal. Alfa, pátio 3, bota pro pátio principal. Para o táxi Gol 8-9-7, 1-1-6-0 a bordo, 4 horas de autonomia. Eu tenho o ponto de disparar a parte ponto, 8-9-7, 8-9-3. Ponto 0 da 10, o Gol 1-8-9-7. Web 6746, sinal 30 checado. 746, pouso autorizado, pista 10, então 108 nós. Obrigado, pouso Web. Quatro sete meia livre até o portão 4. Quatro sete meia, seu portão 4. Obrigado. Objeto 6746, no solo 5-3. Taxi de Alfa, pátio 3, após portão 5, pátio principal. Alfa, pátio 3, portão 7-7. Zero da 10, ou 817. A linha e decola pista 10, uma centena 99 vento. Eu decolar da 10, ou 817. Continua 7, decolador 56, controle 198, bom voo. 198, 897, bom dia. Controle Salvador, voo 1897, bom dia, cruzamento 1500. Bom dia, voo 1897, contato radar na decolagem, suba para o 360, saída da Elba. Da Elba, 360, voo 1897. Torre Salvador, gol 1331. Prossiga. Tá, seguinte informação, Charlie, tá no portão 06. Se você quiser coordenar o 400 São Paulo. Só um minuto, meu 331-400, né? Ah, sim, sim, sim. Já teria a nossa saída, senhor, prevista? Cheiro, cheiro da El. E saída da El, o 331. Gol 1817, chame Recife, 1251, alterna 133-25. 251-3325, 1817,